Tlim, tlim, vai lavar a perna. Tlim, tlim, já está lavada. Tlim, tlim, deita na panela. Tlim, tlim, já está deitada. E os pratos na prateleira fazem todos tlim, tlim. E o gato faz o miau. E o porco faz o gorni. E o gato faz o miau. E o porco faz o gorni. Acabou.